Gente, uniforme Charlie aguarda autorização. Salvador, Xanero 6251, ponto de espera da 1-0, pronto. 6251, autorizada a linha decolar pista 1-0, vento 30 graus, 049. Livre alinhamento e decolagem, Xanero 6251. Gente. Alexander, 251, decolada 43, time controle, 120, décima 8, Gogô. 120, décima 8, bom dia, sem volta. Three, Channel 8 1 0 and 3, Greek Landing, runway 10, wind 120 degrees, 0 knots. aguardo a autorização para rebote do parte 3, do parte 1. Sim, seu visual contrário está sendo rebocado, parte 3. Tinha um tanque, estava rebocando na parte 3, estava fora da guarda. Gente, então o uniforme Charlie está autorizado ao início do reboque, apontando para ingresso no Patio 1. Alpha, Juliet, Gate 11, Gate 11, April 1. Okay, Alpha Juliet, Gate 11, April 1, Europa Prosiga. Gente, fica testando o táxi do Airbus da Europa após estar autorizado o ingresso para Juno. Poderia confirmar apenas a posição que irá prosseguir no Pátio 1? Posição número 3 do Pátio 1. Gente, fica testando a Europa após estar autorizado o ingresso. Gente, posso ingressar agora? Faz o mesmo. Thanks, Charlie. Salve, Salvador, muito bom dia. Aqui é o São Mike Fox, solicitando autorização de reboque da posição 3 remota para a posição 2 do baixo 1. Certo, autorizada para sair do baixo 3, já passando para o ingresso 41. Só corrigindo, estamos com a posição remota 3 aqui do baixo 1. Entendido. Está autorizado então o da remota 1-3 do Bate 1 até a posição 02. Solo Salvador, aqui é o San Mike Fox, formando o tempo do reboque. Muito obrigado e bom dia. Gente. ainda, pera em 208. Salvador, um bom dia. O Xanel 6225, estabilizado final da 10. 6225, livre pouso, destino 0, vento calmo, pós destino 0, 1, 3. Livre pouso, 6225. Meia 225, sala 27, libera a direita, destinação aluno 21, décimo aula, né? 21, chamei 6225, obrigado. Salvador, bom dia, chamei 6225, liberou. 6225, bom dia, sou autorizado da Alfa. Juliette, posição 06, parte 1. Alfa, Juliette, 06, Oceania 6225. Julieta Trevor. Tá, 3171, bom dia. O ferry para Guarulhos 320, autorizado, decola da pista 10, curva à direita, saída da Eulê da Motiva, no peso 10, Taubaté, conforme a rota do plano de voo. Acione 5526 no transponder, controle 1208. Na posição 09 autorizado, sanitário, são 3171. 4040, bom dia.